Dia, compadre. Bom dia, homem. Você vem só pra prosear ou não vai tocar a moda? Não, vem convidar o compadre aí pra nós fazer uma moda junto, homem. Então vamos. É mil graus, se alastrou, dominou o rap nacional. Hoje sou New School, no beat, na base, invade a periferia. O alto do burguês é a coja canedo, na pura alusão. Centro-Oeste, Brasil, fortalece união. Nós aqui, C de lá, SPSC, MAIPA. É de leste a oeste, é de norte a sul. De ponta a ponto, bagulho fecha. Explosão de ideias, rajada de rimas. Brisa a consciência dos manos e das minas. O estilo é de prima, ó, não se alucina. Apague o mesclado, derrame a pinga. Assope a farinha e quebre a seringa. Ó, saia do vício, dê a volta por cima. Se alastrou, dominou, dominou o rap ganemense. Aqui se alastrou, dominou, dominou o rap ganemense. Aqui se alastrou. Coja a tropa, os loucos doidos inventando levada. Nós é bicho solto, não é bicho louco e nem bicho do mato. Igual na novela que passa no quadro. Nós curte um rap no estilo goiano, apaga a brasa e abaixa os canos. Nós vive rimando do jeito que der, nós caça encrenca com algum gambé. Nós junta a garrafa, dá um gelo no beck, nós sobra farinha e faz os splash. Esse é nosso rap, é nossa parada, é nosso estilo, essa é nossa cara. É do sertanejo aqui do cerrado, produção goiana que faz um estrago. Pump Black Man avisando pros caras que droga no verso. O governo é uma piada. Parece piado o estilo que canto, mas te falo sério, não estou brincando. A droga te mata, o governo te mata, os homens te matam, a pisada te mata. Essa é a controvérsia de várias questões, pra citar dos manos aqui dos sertões. Também lá pros caras do resto do mundo que curte um som aqui do sertão. Feito pra vagabundo lá do leste. Oh, é vagabundo. Nós aqui da leste. Oi, vagabundo. Arriba, mano. Arriba, mina. Oh, teatro, vagabundo. Se alastrou. Corre, sua vela tá no ar. Pode acabar. Se alastrou. Apague o mesclado, derrame a pinga. Assope a farinha e quebre a seringa. Ó, saia do vício, dê a volta por cima. Oh, oh. Ah, ah. Se alastrou, dominou. É pica nemense. Aqui se alastrou, dominou, é pica nemense. Aqui se alastrou, dominou, é pica nemense. Aqui se alastrou, dominou, é pica nemense. Aqui se alastrou.